salvar os pecadores, sendo eu um dos principais. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele